escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Eu gostava de ter iniciado a emissão número 100 de Escolhe Sua, Escolho Eu de outra forma. Mas Oscaradinho, para variar, estraga os planos de alguém chamado... Como é que eu me chamo? Bom, não interessa. Agora, vamos fazer de conta que estes 30 e tal segundos não existiram. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão número 100 de Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Estávamos em abril de 1969. O homem ainda não tinha chegado à Lua. Salazar já não estava na cadeira do poder, assumindo agora Marcelo Caetano. A censura apertava. A censura apertava o cerco. Na altura, o cerco era a liberdade da televisão. Ramiro Valadão era o novo homem forte a conduzir os destinos da RTP. Um braço aliado do poder. Mas, apesar da estagnação que se vivia em Portugal, os três, os grandes três, Raul Sonado, Carlos Cruz e Fialho Gouveia, propunham a realização de um programa diário, de estúdio aberto, porta aberta. Ramiro Valadão foi peremptório. Disse ele, era complicado, mas por que não fazer semanalmente? Daí a um mês, a maio de 1969, nascia o Zip Zip. Um programa que marcou a história da televisão em Portugal, que hoje vai servir como banda sonora para a emissão número 100 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Desde já, adiantar que tive esta ideia talvez em abril, quando visionei a última emissão de Zip Zip, que é aquela que ainda agora estamos a ouvir um pouco do genérico. Agora... Na altura, visionei no meu aparelho tão visivo a última emissão de Zip Zip e tive essa ideia para a emissão número 100. Ora, a emissão número 100 era para ser no dia 25 de agosto. Portanto, as escolhas que vamos ouvir hoje da minha parte e esta ideia de banda sonora ao longo da emissão já foi há meio ano, basicamente. Há quase meio ano, ou talvez mais por aí, mais ou menos. Mas, devido a problemas relacionados com a minha saúde mental, só agora, no dia 20 de outubro, iremos escutar, como banda sonora, não é? Assim, fundo, além destas duas vozes burras, a última emissão do Zip Zip, e com três escolhas a condizer. As outras três vão ser uma desgraça. Agora, introduzo o Carlos Bonaparte, que é o que estava a dizer que ligou ao monitor, agora há de falar alguma coisa em condições, espero eu. É o fano de pondo, é o fano de pondo, o Zip Zip é o fano de pondo, o Zip Zip é o fano de pondo, pom, pom, pom, pom. Ainda a RTP. Estamos a ouvir Fialho Gouveia a falar. Sim, diz. É isso. Vamos à música. Ainda não... tá bem. Fala o teu resumo da semana para ficar certeiro. O resumo da semana, neste caso, foi o nosso resumo da semana. Nosso, só teve uma vez. Não, o nosso Dante não é, porque foi uma semana muito... Primeiro foi uma semana que ficou marcada pela oficialização do núcleo de direção, sabe? Foi uma semana muito interessante. Foi uma semana, os ouvintes devem ter passado. Não é o Fialho Gouveia, é o Ronsonado. Diz que sou burro. És burro. És burro. É o Ronsonado, está a ouvir mal. Sim. Pronto, foi uma semana para mim ou seja, foi mais uma continuação das mudanças que vem vindo aqui a Benante, não é? Nem todas visíveis ao público, não é? Mas bom, eu fiquei de facto muito contente. Acho que eu vou-te confessar uma coisa. Confessa! É que eu não vou aqui estar em pormenores, em termos de dados, isso não interessa. Mas eu fiquei, até eu fiquei contente, até eu me senti orgulhoso. De quê? De ver aquele trabalho todo. Exato, que trabalho. Viste aqueles detalhes todos que lá estão? Não sei o que é que estás a falar, mas... Não? Bom. Em janeiro tivemos 121 horas de programas em 45 minutos. Depois a 10 de 4 de 2011 tivemos não sei quantas horas. Ainda não vi isso. Nem sei porque estás a falar, mas sabe? Não, tá, mas então eu já te digo onde é que está. Está bem, está bem. Engolfo, engolfo. Muitas... Tem lá muitas informações. Eu por acaso fico contente por... O que lá vai... Exatamente, fiquei muito contente. Pronto, não sei, foi assim algo diferente, foi assim algo. Assim um impacto tão grande em mim, fiquei mesmo contente. E ao mesmo tempo também a minha vida pessoal, não sei que volta já que deu. Ainda é assim um bocadinho uma montanha russa, porque isto está assim muito. Mas. Pelo menos já voltei um bocadinho mais à normalidade, isso também é bom. Obrigado. Grande homem, António Vitorino de Almeida. Pronto, mas é isso. Então, por isso mesmo, eu hoje estou muito feliz, estou contente, estou bem disposto. Estou feliz, mas hoje. Sim. Pois, se as questões estão mais. Ora bem, felizes e contentes, vamos seguir para a nossa vida. A primeira música de hoje é, para mim, a melodia mais bonita que marcou presença na emissão histórica. Histórica! De Zip Zip. A última, a única que ficou gravada. Isto porque, na altura, Oscaralhinho, como deverás saber, não era propriamente um hábito gravar os programas, gravar as emissões, até porque nem havia muitos aparelhos para tal, não havia dinheiro para comprar muitos. Nem legislação, não? Nem, pois, nem logística, digamos assim. Ora bem, esta escolha vai ser muito curiosa. Não é propriamente inédito eu escolher uma música que não sei o nome dela, o título. Mas é inédito eu escolher um grupo que não sei basicamente nada sobre eles. Sei que devem ser portugueses, porque falam muito bem português. E sei também que um dos seus elementos fazia parte de outros grupos, porque já o vi integrado noutras bandas, noutros quartetos, terceiros, quintetos, sextetos e esse tipo de coisas. E, de repente, abre-se a porta e pumba! Entram dois violadores lá em casa que me queriam violar. Mas o que é que a senhora fez? Então tive que telefonar para a polícia, filho. Por passado meia hora, um deles queria sair embora. Bom, não tem nada com a conversa. Mas esta música faz-me tranquilizar. Coisa que não sou neste momento. Abre aí a sua outra porta. Faz-me tranquilizar. Faz-me entrar num estado de espírito que será benéfico para mim e para as pessoas que me rodeiam. Enquanto temos um belo piano a servir como o António, tinhas de falar agora. Bom, o Vitorino de Almeida de vez em quando fala, mas o piano ajuda a este estado de espírito. Ajuda a interiorizarmos que um estado calmo, pacífico, deverá e poderá, e eventualmente o mais provável é que seja mesmo, um auxiliar importante nas nossas estadias diárias, ou seja, no nosso convívio comum, no nosso convívio com os outros e connosco, com a pessoa em causa. A verdade, Oscaralhinho, é que esta música faz-me também reportar o nosso 11º ano, de que leu o ano de 1950, por aí, em que, se bem te recordas, no final de uma pausa escolar conhecida vulgarmente como Férias da Páscoa, o Oscaralhinho comentou com o Mil Caralhadas, na altura eram desconhecidas as pessoas, portanto o Carlos comentou com o Nuno, que o Nuno tinha vindo das férias mais religioso. Recordarás desse momento, à porta do pavilhão A e D, ali entre os dois? Não sei, não lembro do cenário, mas lembro de ter visto, disse que ia mais religioso. Não te lembras de quê? Não lembro do cenário, mas lembro... Lembro-me eu onde estávamos. Estávamos num pequeno muro junto ao pavilhão D e A, ali à beira da entrada da parte de baixo. Foi ainda tarde, na meia da tarde. Foi esse foi o dia em que São Estonguerro me deixaste o maior elogio que eu já vi até hoje. Tu eras a pessoa mais parecida? Não, isso já foi muito depois. Já foi muito depois? Já. Foi. Já foi muito depois. Não pode ser muito depois. Estou a dizer que foi anos depois. Já foi nas contextos da rádio? Não. Ai, foi. Tu disseste-me pela primeira vez. Ainda é hoje. Não, tu disseste-me pela primeira vez ainda na escola. Eu lembro, isso ficou marcado, então, nós foi muito depois, não? Também passado 2000 saí da tua turma. Pois, por isso não foi muito depois, porque eu lembro perfeitamente desse cenário em que nós estávamos... Olha, tínhamos à nossa frente o sol, mais tudo que eu, porque eu estava assim meio tapado por um muro de um dos pavilhões, não sei se era o A, se era o D, se era o quê. Então se calhar foi no contexto dessa conversa que tu comentaste que eu vinha mais um livro. O Socrata foi a minha reação à tua... É o que eu estou a dizer, se calhar foi no contexto dessa conversa que tu reagiste sim com esse comentário. Mas eu lembro, estava o céu limpo. Estava assim um arzinho... Estava tarde. Estava assim... Era tarde. Estava assim um arzinho... Não estava assim, muito forte. Estava assim mais ou menos. Bom. Por acaso foi um dos momentos que me marcou. Foi uma ilusão que eu já vi em toda a minha vida. Já viste? Não viste, mas já o viste. Por acaso já vi. Já viste, não. Ora bom, ao caso da brincadeira, estávamos a reportar o ano 2004, novembro de 1950, e eu lembro perfeitamente porque é que tu comentaste isso, ou melhor, qual foi o contexto para eventualmente eu ter parecido que estava mais religioso. É que nessas férias da Páscoa, precisamente à altura da Páscoa e o visionamento de um ou dois comentários sobre a história da Bíblia, o contexto da Bíblia, fez-me comentar, e na altura, com pessoas do grupo de teatro conhece, e com várias, e é coincidentemente, não foi um consumimento muito feliz, mas tem a ver com religião, morreu o avô de uma delas, e nós tivemos vários de nós no funeral, e no funeral o assunto foi esse. Lá, junto a uma capela, então, junto a várias campas, estávamos a questionar como é que se sabe se Jesus existiu e como é que não se sabe, quem acredita e quem não acredita, porque eu lembro na altura ter visto, acho eu, na RTP, um documentário, ou foi no Canal História, se calhar foi no Canal História, um documentário sobre as dúvidas que vários, eu na altura desconhecia, pois já sei que há muitos feitos assim, as várias dúvidas que muitos estudos levantaram sobre se é verdade ou não o que vem escrito na Bíblia. Então aquilo na altura foi conversa, estás a imaginar pessoas ligadas à catequese, outras que não queriam saber, e eu ali a mediar, era conversa que durava e durava. Mesmo entre jovens na altura, todos eles adolescentes, uns mais velhos que outros, mas todos eles jovenzinhos. E pronto, e foi nesse contexto, mas também mais calmo, mais tranquilo, que eu reapareci no terceiro período escolar, o 11º ano de 2004, e talvez por causa disso tenhas dito que eu vinha mais religioso. E esta música faz-me imediatamente lembrar isso, até porque eles dizem... Bendito e louvado seja o menino de Deus. A maneira como eles cantam, faz-me, e a própria letra, há uma música normalmente que canto nas missas que é Bendito que vem em nome do Senhor. Aqui na zona é assim, noutros sítios pode ser uma letra diferente, e uma letra igual, uma música diferente. Faz-me reportar também a 2009, quando eu ouvi o melhor coro de igreja que uma vez ouvi, e que deve ser dos melhores que anda aqui no Norte, foi na Igreja do Ordem do Ouro, no Porto. E porquê é que eu estou falando isso? Por causa do contexto, não sei se na altura te contei, já foi em novembro de 2009, um primo meu ficou sem os dois avós em 3 dias. Um morreu na sexta, quinta, o outro morreu na quinta e o outro morreu no domingo. Foi no dia 19 e 22 de novembro. Também me esqueço. Foi uma quinta e um domingo. 2009. Olha, é filho do que canta nos Trovadores, o vocalista. Então foi em 3 dias, foi em 4. Não. Quinta, passado 3 dias, ficou sem voto. Sexta, um dia. Sábado, 2 dias. Domingo, 3. No espaço de 72 horas. 72 horas são 3 dias. Ah, não. É verdade. 4 dias, 3 dias, estás incluído. 19, 20, 22, 5, 72 horas, quantos dias são? Mas 72 horas, sexta, sábado e domingo. Não. Sexta, sábado e domingo não, que eu não estou a incluir o domingo todo. Nem estou a incluir em quinta toda, por isso metade de cada dia. Ah, mas assim já está. Assim já opa, é assim a nossa vida. Se tu entras às 9 da manhã na terça e vais entrar às 9 da manhã na sexta, passam 72 horas, não passam 4 dias. Ah, não. Então, pronto. Sim, mas assim já entendo. Oh, Oscar, vai lá fora, vê se está a chover. Como não sei os horários em que. E então, entre vários contextos, entre várias recordações que isso me traz, o essencial é mesmo o primeiro motivo que eu. Não, o segundo. O primeiro é reportar à última emissão do Zip-Zip. Foi a única vez e o único sítio onde eu vi, quer o grupo, quer aquela música. Estamos a falar dos Introito. Se algum ouvinte conhecer e souber informações, olha, meus parabéns, porque eu não sei, meio que andei à procura. Isto já não foi agora, já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo que andei à procura, não encontrei informações sobre os introito. Eles são até os antecessores, digo eu, dos Ava. Dois rapazes, duas raparigas, por acaso uma delas bem bonita na altura. Olha, por acaso, e está a calhar bem que o Vitorino de Almeida já vai acabar a sua atuação. Que eu já conheço isto tudo, corto. Como no funcionário de Chopin. As coisas que eu sei. Vamos embora. Vamos ouvir introito. O título da música não sei, mas pelo que eles cantam devia ser alguma coisa parecida com Bendito Seja. Vamos ouvir ao vivo, no último episódio do Zip Zip. E digo já que não é só de agora que as pessoas batem palmas quando não deviam bater. Vais ouvir que a certa altura eles... Mas ainda não acabou. E não é só isso. Não é outro motivo que reporta a Gabriela e aquelas coisas de gostar coisa de épocas antigas. A maneira como eles estão em palco. A postura deles. E tal, certinho. E depois batem palmas e eles... Olha, acabou. Não. E portanto, se o compositor estiver calhado para ser agreste, pode ser-lhe com os dedos. Sim. Mas se quiser... Ele vai tocar com os cotovelos agora. A romântica também pode fazer com os cotovelos. É com os cotovelos, gostamos de ouvir. E chegam ao fim, batem palmas e eles a agradecer. Ah, fazem só um gesto com a cabeça, uma vénia, uma pequena vénia. E pronto, está feito. Vamos embora, sigam-se outros, já aí gente próxima, gente pronta para atuar a seguir. Era o teu costume. Dizes tu, eram quase obrigados a isso. É verdade, mas eram... Não era só isso. Era outra cabeça. Era outra forma de estar. Na altura da televisão era mais difícil do que agora, e dizia mais... Exigia mais respeito, digamos assim, do que agora. Agora procura-se vender, não se procura informar, procura-se dar espetáculo, não fazer um espetáculo. É. Bom, seus ouvintes. Que grande frase. Agora que acabou o Sr. António. Obrigado. Vamos. Espero que a próxima música também vos incuta, vos conduza para um espírito calmo, pacífico e religioso, como disse o Carlos Bonaparte há 8 anos e meio. Vamos embora? Vamos embora. Introito, se não for bendito seja, passa a ser. Bendito. direção, sem querer, durante a música. Das outras vezes que pesquisei, não encontrei. Agora pesquisei de outra forma. A música chama-se O Menino das... A música chama-se O Menino nas Palhas. Portanto, vamos fazer outra vez. Canção número 1, intérprete. Introito. Título, O Menino nas Palhas. As piadas... Ah, agora vamos voltar ao zip-zip. Cabia-me a mim a árdua tarefa de auscultar as opiniões daqueles que ao tempo se encontravam envolvidos no tal movimento de construção da nova música portuguesa. Sabes quem está a falar? Falar em inglês. José Nuno Martins. Que na altura era quase o... Era o terceiro, mais este. Que terceiro é que estou a falar? O trio de Ronsonau, Carlos Cruz, Fialho Gouveia, que juntamente com Batista Rosa, estas três figuras que hoje pertencem já à história da televisão em Portugal, estiveram na gênese da criação de um programa que iria revolucionar o panorama português não só televisivo como social. Depois falarem com Ramiro Valadão, que concordou apenas com uma ideia vaga de um programa semanal, Solnado, Cruz e Fialho passaram os dias seguintes a criar um programa que, de início, eles próprios não faziam ideia do que queriam que fosse, senão que tivesse, pelo menos, o mérito de agitar o país. José Nuno Martins, que anos mais tarde, se tornou provedor de Antenum. Uhum. E então, a música chama-se O Menino nas Palhas. E eu acho um verso aqui que... Não é pelos teres que vós tendes tudo. É só para dardes exemplo ao mundo. Dardes. Gostaste do pormenor? Gostei. Eu só com saudades. Filhos de homens ricos em alvas toalhas, só vós, meu menino, numas pobres palhas. O menino nas palhas. Bonito. Agora que eu fiquei a saber como é que chama a música. Já viste? Estamos sempre a aprender aqui. Acho que agora há mais informações. Oh, mas não foi assim há tantos anos. Quando eu pesquisei por isto, deve ter sido no final de 2009. Em 2 anos e meio. Não tem nada a ver, vá. Foi pesquisa de outra maneira, mas que é isto? Num ano. Ah, não, faz tu a tua abordagem à emissão número 100. Num ano há muitas informações. Passando então na abordagem à emissão número 100. É Natal. É, estamos quase. Na altura foi. E estamos quase. Ah, queres outra? Antes que faças a tua abordagem. Vamos recordar aqui. Eu não sei se vais recordar, tu recordas muitas datas, mas são coisas relacionadas comigo, não é contigo. Em que dia é que eu terminei a minha relação amorosa? Eu não, terminei não. Foi a 18. Ainda bem que acertaste. 24 de maio. Onde é que foste ficar o 18? Queres burro? Não, eu explico porquê. Não tive cá em tua casa no 18 de maio, não venhas com conversa. Pois não, mas faz sentido porque eu. Pois foi na segunda-feira, mas tu vieste dia 25. 6. Ou isso, dia 26, é isso. Não havia dado. Porque eu lembro-me, eu lembro-me de uma situação que foi por isso que eu associei a 18, mas assim seria errado, mas pronto, que foi. Eu estava na ideia de tu teres-me dito, não sei o que, o dia anterior, e naquele dia era dia de noite entre todos. E então, a Joana então, estava a enviar o programa, quem ficou de ligar, nunca mais me ligava. Tu pensavas que eu estava a falar dia 19. E eu pensava que tu estavas a falar dia 19. Ah, bem. 24 de maio. Em que dia que acabou e começou o escandaleiro em relação ao grupo onde nós andámos? Isso também já me sabes. O seu pai é 28 de dezembro, não é? 29. 29. Portanto, 24 de maio, 29 de dezembro. Uhum. Em que dia começou o zip-zip? Pois não. 24 de maio. Em que dia é que acabou o zip-zip? 29 de dezembro. Espetáculo, pá! Já se vai dar! Só descobri ele quando estava a fazer mais pesquisa sobre o zip-zip. E eu fogo, já não vou brincar comigo o quê? O programa para mim foi marcante, foi inspirador, foi todo. Começa no 24 de maio e acaba 29 de dezembro. De 1969. Agora é que estão a falar o Fialho Gouveia e o Carlos Cruz. Tenho que estar a pensar, está mesmo xexé de todo. Achas que sim? Ah, então agora eu ia passar pelo camarim, estava a telefonar para duas meninas para virem cá hoje dançar o tango. Mas sabes que eu também já andava desconfiado disso. Já? Então imagina... Porquê? Foi no domingo. Sim. Estava assim um domingo de sol e nós fomos dar uma voltinha pelo Jardim da Estrela. Também gosto de ir demais. Íamos a passear os dois Não é que ele de repente se vira para mim e diz: Oh Carlos, sabes que ando a pensar em fazer uma sociedade lá no Vilaré com o Vasco Morgado Júnior? Ah! Coitado, coitado. Vai embora que está lá em cima o homem das ventosas. As ventosas, vamos lá. Para que na altura as pessoas riam-se por coisas muito mais simples. Só para dizer Jardim da Estrela, ah, tem um engaço lá aí. Pessoas na altura com 30 anos, a dizer. Não, porque pronto, lá havia alguma coisa no Jardim da Estrela. Coisas que nós não conhecemos, não é? Mas lá havia alguma fama temporária do Jardim da Estrela. É como agora falar, não sei o que, do Parque de Arte de Sétimo, não é? Olha, aproveitei esta música para criar um original meu. E está bem, até nisto tem história, vou dizer possível. A música, a melodia, diz pela alma falando mais do que a boca diria. Não te lembras desta música? Lembro. Já viste? Mais, agora, a tua abordagem missão no sonho, são como é que mesmo? Pois, porque sei que é outra gente. Olha, primeiro, eu gostava de ter conseguido escolher uma música alusiva ao Zip Zip. Gostava, por acaso gostava. Mas não me ocorre assim nenhuma do Zip Zip. A única que me ocorre é o Melhan Melhan, John Salva. Mas não parece que o Melhan Melhan seja adequado para responder à tua escolha. Por isso mesmo optei por outra coisa. Mas realmente deixa-me só fazer aqui uma referência. Porque é engraçado, porque eu não perdia nenhum Zip Zip quando foi para a RTP Memória. Eu reparava que havia ali alguns cortes, mas pensei que fosse para intervalos e depois voltasse. Eu não sei, não sabia que havia ali tantos cortes quanto isso. Aquilo durava em média 45 minutos, 40 minutos. Desde quando é que tu o Zip Zip deu na RTP Memória? Se eles não têm gravação de nenhum programa, só têm do último. Deu mais de uma vez até. Olha, dava aos sábados à noite, em 2007. Dava aos sábados à noite. Então dava sempre o último. Só se eles não têm gravações dos outros. Só se juntaram poucos trechos que os tinham. Os poucos, exatamente. Está bem. Porque eles tiveram. Dava. Pode ter dado a entrevista do Almada Negrão, esqueceu-se aquele sim. Deu. Logo na primeira emissão. Então, de onde é que se tiraram aquelas do ladrão e não sei o quê? Está bem. Não foi só da última edição. Está bem? Eu vi os episódios todos. Quer dizer, não sabia que não tinham as gravações todas. Vi uma vez uma que eram os quadros. Não sei se era da Almada Negrão também. Era ou não era? O quê? Uns quadros expostos. E de repente o vento. Mas aí eu o Zip Zip só vi o último. O Zip Zip havia um que era o. Havia um, como é que era? Eles tinham uma exposição ao ar livre. Que eles entrevistavam as pessoas. Então, o que é que acha destes quadros? Ah, e havia um que era, são psicadélicos. Eu lembro-me destes. Porque eu assim, eu via o Zip Zip. E é inevitável. Eu tenho que fazer de referência porque eu não tenho a oportunidade depois de voltar a isto. E a verdade é esta, para mim o Zip Zip foi um programa, talvez foi o programa ideal ao vivo para mim. Acho que ideal é esse, acho que igual a esse em termos de mecânica, só mesmo o Big Show 5 na 5, já há alguns anos, já há muitos anos depois. Tem nada a ver também. Não, tem a ver no sentido, havia do princípio ao fim, coisas diversas, momentos de rir, mas sem ser para ordinarias, entendes? Não havia ali ordinarice, por exemplo, eu lembro-me quando era o Macaco Adriano. Né? Se a pessoa cantasse muito mal, havia o Macaco Adriano. Não sei o quê. Ou seja, mas havia, depois havia o Cidade contra a Cidade. Ou seja, havia toda uma brincadeira, de princípio a fim do programa. Entendes? Que também havia aqui, claro que havia muitos condicionantes. Né? Aqui havia, não sei, que estávamos em 32, no Big Show 5 já não. Aqui só tínhamos dois canais. Não, aliás, aqui ainda só tínhamos um canal. RTP2 só abriu em 1970, não foi? Isto? Hã? RTP2? Acho que só abriu em 1970. Não, 72. Pronto, portanto, ou seja, 72. Na altura só havia um canal de televisão, quando foi o Big Show que já havia 4. Não é? Portanto, era diferente, era totalmente diferente. Mas, ainda assim, a mecânica, o objetivo do programa era o mesmo, agitar Portugal, não é? Ajeitar Portugal. E se o Zip Zip conseguir de uma maneira, o Big Show 5 de outra. Mas pronto, isto para dizer que eu, de repente, vi-me contagiado. Foi talvez a coisa que eu mais vi na RTP Memória. Mas via, por exemplo, eu via às sextas-feiras, aos sábados, aliás, às 10h30 da noite, para depois ver a repetição no domingo às 3 da tarde. Mas eu, porque eu durava mesmo aquilo. E quando foi essa Dalmada Negreiros, comovi-me imenso. Quer dizer, não chorei, mas comovi-me imenso. Mexeu imenso comigo emocionalmente. Porque eu lembro que na altura já não estava na escola, mas pensei, olha, eu a falar deste homem, um passado tão distante, e o homem afinal ainda estava a viver em 69. Afinal, digo as neiras, olha, estava confuso. O RTP2 foi criada no dia de Natal de 1968. No ano louco de 68. Então já havia dois canais. Tinha 5 meses, mas já havia. Sim, pronto, exatamente. Mas já havia, para mais ou menos. Não sabia que havia dois canais em 70, que giro. Também ia ter sido depois de 70. Mas pelo menos já foi em 68. Não sabia. Pronto. RTP Madeira que foi em 72. Também não era. Não é só agora que se cantava em inglês. Não, é verdade, olha lá está, um dos elementos do introito também estava nesse grupo, notas, lá no cantinho. É uma das vozes, se não é. Não, estava a ficar aí, está. Ah, mas parecia. Uma das vozes, eram vozes muito parecidas. Mas sabe uma coisa muito engraçada? É uma coisa que eu na altura reparei, que não, não esqueci. Quando foi essa reportagem do psicadélico e não sei o quê, as vozes das mulheres eram muito diferentes das agora. Mas as vozes das mulheres, porque há uma voz tipo, não é? Sim. As pessoas é que por regra desvalorizam muito a voz. Mas há uma voz tipo, que é engraçado. Porque as vozes delas faziam lembrar aquelas vozes de cinema. Ou seja, e eu na altura achava, estas senhoras têm estas vozes de cinema, não é? Mas depois, quando ouvi essa reportagem ao vivo, dei-me conta que afinal aquilo era mesmo assim. Ou seja, aquela era a voz portuguesa, digamos assim, não é? E se calhar dos homens também seria a voz portuguesa, não é? Não sei. Mas... Não sei, mas é engraçado. Eu confesso que me deixei comover muito pelo Zip Zip sábado à noite. Depois é assim, reparo naquela casa e tal. Mas enfim, não divagando muito, porque senão... Sem saber, até trouxe uma boa escolha também para ti, como banda sonora e como escolhas musicais. Agora, vamos à tua música. Já passaram 13 exatamente minutos nessa intervenção. Minha música vai ser o Padre José Luís Borga. Ah, põe tua mão na mão do meu Senhor. Tem a ver no estilo. É um bocado mais... Ah, outra coisa, estou farto de falar hoje. Não, força. Os Introito, o Menino das Palhas, não houve instrumentos. Foi das poucas músicas que passaram aqui nos Folhos Jogos. Poucas? Eu não me lembro de outra. É que só ouvia voz. O que saiu a voz? Não, e a Margarida, do José de Vocal. Ah, e a Lollipop. Havia. Ah, tem instrumento. Havia ali uma bateriazinha. Ah, não, e havia ritmo, havia cordas. Pronto, mas isto é vocal. Coisas que eu também aprecio muito, até por causa disso, os vozes da rádio são os meus grupos preferidos. Continua. Isso, os vozes da rádio, não foi o teto vocal. Pronto. Eu escolhi o Padre José Luís Borga, a música põe-te a mão na mão do meu senhor. E porquê que eu escolhi esta música? Primeiro, para responder ao género. Não é propriamente o estilo vocal como era a música dos Introito. Mas digamos que. Pronto, tem a ver, em termos de letra, em termos de lógica tem a ver. É uma canção religiosa mesmo. E eu escolhi esta música porque acho que já uma vez aqui a homenagem no dia 14 de maio. O Carlos e coitado. Não foi 14 de maio, pronto. Foi do ano passado. Do ano passado. Bem parecia, que não me engano. Escolheste assim. Born This Way, versão country. Olha para mim, Jesus, do João Marcelo e Buenos Dias, Tristeza de Abel Pantoja. Eu não me engano assim tanto dos dias, só de vez em quando. Pronto, não, mas é assim, eu escolhi esta música. Eu acho que já uma vez fiz aqui alusão a isto. Há uns tempos em que eu acreditei. Para mim, não é que ouvir estas canções, portanto, não é que não sejam bonitas. Esta música dos Introito é muito bonita. Mas como é que eu ia dizer? Esta música é bonita e tudo mais. Mas agora já não mexo comigo como outrora. Eu já fui crente. Mas crente, já fui praticante. Ou seja, já fui à igreja. Já fui. Já falei com Deus quase todos os dias. Falava quase como um amigo imaginário para mim. E eu acho que há um bocado isso, para mim, Deus é atualmente como se fosse um amigo imaginário. É essa a representação que eu tenho. Deus é como se fosse um amigo imaginário. Porque é aquela imagem de pessoa perfeita. Ou seja, que nunca nos vai julgar, nunca nos vai condenar, não nos vai dar, ou seja, não nos vai dar aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, vai nos dar uma ajuda, mas não vai fazer nada por nós. Ou seja, é a imagem de amigo que as pessoas têm. É o amigo ideal. Pronto, eu não tenho essa. Pronto, para mim não há amigos ideais. E como não há amigos ideais, não consigo então acreditar em Deus. Pronto. Mas já acreditei durante muitos anos, aliás, durante a maior parte da minha vida neste momento, durante cerca de 17, 18 anos, acreditei em Deus. E pronto, faço mais aqui uma homenagem, porque foi uma época bonita. Foi uma época. A religião é uma coisa bonita. Quando não levado ao extremo, a religião é uma coisa bonita. Para mim, e isso era para dar esperança a muita gente. Para mim, acho que a religião serve para dar esperança a muita gente. Há muitas pessoas que ainda não se encontraram. Porque há muitas. Acho que esta semana tive uma conversa muito curiosa com uma das pessoas da direção. Não tem nada a ver. Não, eu posso falar o nome dela, a Joana. Para os nossos ouvintes é mais conhecida. Quem é? Para os nossos ouvintes, não é para ti. Tu não ouves os nossos programas. Muitos quadros. É ele que me conhece. Pronto. É assim. Sabes quem está a cantar? É o João Braga. Ah, tu sabes. É logo. Sim. Ah, então o jeito de cantar ele é muito característico. Sim. Pronto. Mas isto para dizer o quê? É assim. Eu estava a conversar com a Joana que é. Qual é que é a nossa missão aqui? Qual é que é o nosso objetivo aqui, no mundo? Não é agora, não é daqui a uma semana, não é daqui a um ano. É o nosso objetivo de vida aqui. E quando nós chegamos a este patamar, quando sabemos qual é que é a nossa missão aqui, chegamos a um patamar que muito pouca gente chega. Não sei, por exemplo, se tu já chegaste a esse patamar. Já chegaste a essa conclusão? Qual é que é a tua missão aqui? Andar aqui, a Bíblia. Pronto. A minha missão. Não, eu acho que nós todos estamos cá com alguma lógica. Não. Não estamos cá porque senão a vida não fazia sentido. Não estou a dizer que nós somos mandados por ninguém, não é isso. Mas acho que a nossa personalidade, a nossa, vai servindo para algumas coisas no mundo. O mundo tem que evoluir, não pode seguir estagnado. De alguma forma tem que evoluir. Nem que seja, por exemplo, como, imagina, o mar que vai subindo, não é? Não sobe o mar todo ao mesmo tempo. Vai subindo com umas ondas, vai subindo com outras e com outras e com outras. E eu acho que o mundo serve mesmo para isso. Aliás, a nossa existência cá serve mesmo para isso. Para fazer subir o mundo, né? Ou seja, fazer mudar o mundo de alguma forma. Portanto, então eu acho que pronto, quando nós chegamos a esse equilíbrio, a essas certezas, de onde é que eu vim? Estou aqui a fazer o quê? Qual é que é o caminho a seguir? O que foi? Hoje! Epá, parece-me um problema. Hoje! Não, é que há bocado não sabia o. Só ontem é que eu soube o dia de início, exato, e fim do Zip. Só há bocado é que eu soube o nome da primeira música que ouvimos hoje. E só agora é que eu descobri informações sobre os introito. Pronto. Foi formado no final dos anos 60 a partir de 4 vozes solistas do coro do Orfeão Académico de Lisboa. Era dirigido por um maestro, Vasco Brederode. Pronto. E depois falo mais sobre isso. Isto é a atenção que ele me dá enquanto estou a falar. Não, não quero saber. Eu não quero saber o que é que vai ser. Pronto, não, ligado a sério. E então, claro que quando nós chegamos, a religião deixa de ser necessária um bocado. Porque temos força nas pessoas em que acreditamos, que existem e que não há provas que não digam que essas pessoas existem, não é? Tu estás aqui, eu estou a falar contigo, tu existes, certo? Certo. Portanto, não há nada, aliás, há todas as provas de que existes, portanto, não há ponto de discussão sobre isso. E a verdade é esta, quando nós chegamos a este tipo de equilíbrio, a religião deixa de ser um bocado necessária. Mas em tempos, na minha vida em tempos foi. E depois foi, deu muita força, deu muita esperança, deu muita... Claro, para mim depois já chegou ao fim e acabou-se toda a ilusão, mas... Mas houve uma altura bonita da minha vida. Por isso eu escolhi esta música, a de Padre José Luís Borga. Você também se chama Fritz. Eu chama Fritinha. Quê? Põe tua mão na mão do meu senhor. É como se chama esta música. Eu escolhi esta música mesmo por isto, porque representa a parte da minha vida em que eu acreditei em Deus, em que eu tive uma religião. Atualmente, por muito sou a certa parte infeliz porque sou batizado. Legalmente, eu tenho sempre uma religião católica, a derivação católica da religião cristã. Mas enfim, é a vida, não é? É como um casado que se separa, tem sempre a mancha do divorciado, nunca do solteiro outra vez, portanto, paciência, a vida é assim mesmo, siga. Mas pronto, tenho essas memórias, e por isso mesmo trago esta música. Põe-te a mão na mão do meu senhor, quem a canta é o Padre José Luís Borga. Do meu Senhor da Galileia, põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Entrar e com uma saltar do cadeira de rodas e marcar golo com bindala. Este era o Fritz, uma das muitas personagens interpretadas por um soldado. Era um alemão a fingir, não é? Eu sei. Os introito ainda, para fechar. Os senhores eram as meninas, portanto, primeiro. A soprano Isabel Pires, contralto Ana Maria Pires. Até podem ser irmãs, as forças até eram parecidas. O tenor Nuno Gomes dos Santos e o baixo Luís Pedro Faro. E sabes como é que saiu o nome introito? De um debate dos membros do grupo com os autores do programa Zip Zip. Sabias? Não sabia. E lá no Zip Zip cantaram canções harmonizadas por Fernando Lopes Graça. Canções populares. Aliás, é grande o menino Palhas. Olha o curto-circuito, que já vem em 70. Os introitos também participaram no Festival da Canção, mas isto não estou a saber só hoje. Já sabia. O Festival RDP da Canção. Mas vamos a mais factos, coisas que interessam no programa de hoje. Nós hoje olhamos para o Zip Zip, até pensámos que não era tão original quanto isso. Mas estávamos em 1969, foi o primeiro talk show, o nome bem português, de Portugal, numa RTP habituada à seriedade e numa sociedade que, como diria essa de Queiroz, se afundava no marasmo. Isto hoje não se aplica em nada. Por isso, as diferenças saltaram mais à vista nesse tempo. O público assistia da plateia à gravação do programa, e entre a plateia, diga-se, estava sempre um agente da PIDE, falava-se de assuntos que antes teriam justificado quase interrogatórios policiais. Os convidados tanto iam das personalidades mais influentes até às pessoas mais comuns. O humor era fresco e vigoroso, e a música punha no ar nomes antes impensáveis. Achei piada de há bocado teres falado no... Na exposição de pintura e que eles vinham para as ruas e mostrar coisas, eles até transmitiram um jogo de futebol de matraquilhos. Espetáculo. Eles saíam do Teatro Vila Areia e andavam pelas ruas. Em vez de esperar para que as pessoas fossem ter com um coisa, foram desde o início ter com as pessoas. Entendeu? Bom. Ora bem, agora vamos para mais uma música que foi a que abriu a segunda parte do último Zip Zip, ou que fechou a primeira? Não, que abriu a segunda. Foi. Que eu lembro de estar a ver. Ainda tenho na imagem a cortina a abrir. Isto se hoje houvesse intervalo, mas não há, porque a emissão número 100 não me apetece e já vai ficar grande mesmo sem intervalo. A música que vai fechar a primeira parte é a mesma que abriu a segunda do Zip Zip. Vamos ouvir pela primeira vez nos Cores do Escolho Eu, e porque hoje é a emissão número 100 temos que fazer homenagens a vultos, a ídolos, a grandes nomes da música portuguesa. Este senhor nasceu em Coimbra a 16 de Fevereiro de 1925. Há bocado falamos de 2004, ele morreu em Lisboa no dia 23 de julho de 2004. É considerado por vários especialistas, críticos e analistas o maior, o melhor guitarrista e o mais influente guitarrista de português de sempre. Um símbolo, sei lá, ímpar da cultura portuguesa. O seu pai era um grande mestre da guitarra de Coimbra. O seu filho era Carlos Paredes. O mestre da guitarra portuguesa, o homem dos mil dedos, embora só tivesse 10, consta. A verdade nas é que... Mãos. Hã? Nas mãos. Nas mãos, pois claro, nas mãos. Nas mãos. Bem. Não é? Ora bem, ele esteve em 69 no... No geral tinha 20. Exatamente. Na altura, era ele um jovem início de carreira. Jovem de maneira... Pronto, a sua carreira era jovem, era isso que eu queria dizer. Porque, tendo ele nascido em 1925, tinha 44 anos, na verdade. Sim. E já estávamos mesmo no fim de... É que a última emissão foi para o ar, eu não sei se foi em direto, mas se não foi em direto, foi para o ar no dia 31 de dezembro, porque as emissões eram gravadas ao sábado e eram emitidas na segunda-feira seguinte. E gravadas no Teatro Vilaré. E... Portanto, foi emitida 2 dias depois de 29 de dezembro, ou 29 mais 2, quanto é que dá? 55? Mesmo no último dia de 69. Já também te conto depois uma história sobre os Zipzip. Por isso há pouco ouvimos o... É Natal, vem comigo, lá mato a mão. Até a maneira de interpretar, na altura é diferente. Ora bem, o Carlos Paredes tinha lançado o seu primeiro álbum 2 anos antes, em 1967, chamado Uau Uau, Guitarra Portuguesa. Ora, esta música, que era a faixa número 6, desse álbum de 67, é talvez o instrumental mais marcante da história da guitarra portuguesa, até com o disco, com o nome do álbum e tudo. É uma música que me faz reportar ao meu avô, ao que já faleceu, porque ele também tocou durante, sei lá, 40, 50 anos guitarra, ou mais. Se arrumou em miúdo, até foi para aí 60 anos. Guitarra portuguesa, e gostava sempre de ouvir, ir para a beira da rádio, ouvir, tinha também de trabalhar para as calmas e acompanhava as músicas que davam na rádio. Até pedi à mulher para esperar o pai ir comendo, que ele ia depois lá ter, primeiro estava a tocar. E faz-me reportar também uma peça de teatro, acho que não chegaste a ver, baseada em Coimbra, baseada na vida de estudante, aliás o nome era sempre vida de estudante, em que uma das faixas da banda sonora que dava introdução à peça era esta, que vamos ouvir. Do senhor Guitarras, aliás, guitarra, como tu sabes, é um instrumento que aprecio e que toco muito. Portanto, tinha toda a lógica a trazer nesta emissão, e já que ele abriu a segunda parte do Zip Zip, vamos ouvir o Carlos Paredes com Verdes Anos. Canção Verdes Anos, até se chama assim. Pode ser? Pode ser. Vais ladrar agora ou vamos embora? Não, vamos embora. Então pronto, Carlos Paredes e a canção Verdes Anos. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma intervenção deste Escolhes Tu ou Escolho Eu. Tu não estejas para aí a falar, que há bocado estavas a telefonar para umas meninas. Olha, agora que és tudo! Eu bem vi o que eu estava aqui a fazer quando pegou o telefone aqui ao Oscar. Estavas. Mas não é só hoje que ele está a telefonar para as meninas, ao Carlos Cruz. Olha, Carlos Cruz, porque o seu colega não tem, não é? Sim. Podia, mas não é. Não seria a mesma coisa. Não. Podia, mas não é a mesma coisa. Vamos aí, como será. E bom... Sabes que a Áurea ganhou o prémio do Best Portuguese Act na MTV. Uhum. E os Music Awards, já sabias? Olha, quando estive a ver os nomeados aqui, ainda bem que foi a Áurea que ganhou. Então eles metem os Amor Eletro e os Snap, nem sei o nome do grupo. Smack? Não. É que o apresentador da MTV faz para é o vocalista dessa banda. Ah, e os Cleft? Os Cleft. E metem os Amor Eletro, que a cantora também foi lá, a juíza e apresentadora da MTV. Assim é um ricos favores que fazem. que caralho. Sim, a Mónica Ferreira. Ainda bem que foi a Áurea. E também teve lá a Mónica Ferreira. Mas tem 5 nomeados. Dois deles, os vocalistas, são apresentadores da MTV. O que é isso? Pois. um apresentador, o outro foi juíza. E a apresentadora também. Ainda bem que ganhou a Áurea. Olha, eu vi uma entrevista da Áurea, agora estou a dispersar, mas pela primeira vez vi uma entrevista longa da Áurea. E curiosamente na RTP, memória. Ela tem pinta. Gostava de conhecer. Na tua memória? Sim, no A Conversa. Às 7 horas. As mulheres da gente. Digo-te que gostava de conhecer, pegando em palavras suas, gostava de conhecer a Áurea. Eu nunca disse que gostava de conhecer a Áurea. Não, pegado em palavras suas, mas é por acaso uma personalidade que eu gostava de conhecer. Olha, agora é que vai ser intervalo, não sei se é possível. Como é que seriam os intervalos da RTP naquela altura? Eu gosto deste. Acho que agora vou ter ao som porque vai dar. A verdade é que, Oscar Alinho, eu gostava de conhecer a Áurea porque está ali alguém que condiz comigo. Uhum. Cheira-me. Uma pessoa simples e. Por acaso a mim não cheira? Não sei. Condiz. Está bem. E pronto. E vamos à música então. Vamos lá. Quem é? Vamos agora escutar um nome influente da música portuguesa, o nome póstumo, ou uma referência póstuma, é um dos grandes nomes da nossa canção mais tradicional. Estou-me a reportar, neste caso, é um nome que, por cá, nunca passou. É um nome que, porventura, os ouvintes nem conhecerão, mas vale sempre a pena ouvir e referenciar quando falamos de uma cidade nortenha. Consta que em 1925 nasceu em Paredes um rapaz chamado Carlos. Há quem diga que ele nasceu na parede, mas com o sucesso construiu mais outra e ficaram duas paredes. Continuava a chamar-se Carlos. Há também quem diga que ele não nasceu. Há também quem diga que ele não nasceu como Paredes. Mas de tantas cabeçadas nas paredes que esse passou a ser o seu nome artístico. O que interessa é que se chamava Carlos. Nasceu no meu ano, se agora reparei. Continuo. Há uma altura em que, ainda com este senhor vivo... Queres um fadinho para acompanhar, banda sonora? Pode ser. Fala. Esta ainda na altura em que a rádio e a televisão portuguesa transmitia em 54 linhas. Ah, pois é. Sabias desse pormenor técnico? Eu não sei como é que sabes essas coisas, não sei. Pois é. A RTP só começou a transmitir a 127 linhas quando, em finais de 79, princípios de 80, creio que foi em finais de 79, iniciou as transmissões experimentais a cores. Só a partir daí é que implementou um novo sistema de 127 linhas. Agora há um outro mais avançado. Aliás, as pessoas é que não pensam muito, mas o HD, não é? O HD é a transmissão da mesma informação, mas com mais linhas, ou seja, com mais detalhes. Na altura não havia necessidade de transmitir a mais de 54 linhas, porque as televisões eram mais pequenas e porque eram a preto e branco. Não é? Depois, com a implementação das cores, é que foi necessária uma maior, porque senão a imagem aparecia muito, como se diz agora atualmente, pixelizada. Neste caso, não era porque houvesse um excesso da dimensão, do aumento da dimensão das coisas, mas sim porque não havia, ou seja, a imagem perderia muita qualidade. Muito. É quase como tu veres, imagina uma cassete de vídeo que já estava já muito estragada, com as cores muito batidas. Por acaso, uma vez vi um comentário no canal de História, precisamente sobre a televisão, e na altura fizeram a experiência de emitir, ou seja, gravaram, fizeram uma gravação para o documentário, fizeram uma gravação, mas só, ou seja, a 54 linhas a cores. E mesmo eu vi a diferença. Em termos de som, aquilo era normal, mas em termos de imagem, aquele preto, não era bem um preto, era mais um cinzento. Racista! Aquele amarelo era assim um amarelo meio, sei lá, esquisito. Muito esbatido, muito. Não sei, e havia. E, não sei, parecia, era muito estranho. Eu já não tenho a imagem, também já foi há alguns anos. Foi há 4 anos. Pronto. Mas isto tudo para dizer que ainda no tempo em que Carlos Pereira era vivo, a SIC iniciou um programa que para mim seria mítico. Que era o SIC 11 horas, porque depois eu chamava SIC 10 horas. Já sei que música é quando ouvi. Agora, eu não sei como é que se chama essa música. Não sabes que és burro, pá. Eu não sei como é que se chama. Eu tenho essa música aqui, mas eu não sei como é que ela se chama. Não sabes que és burro. Variações em Ré maior, não é? Inclusive, eu tenho duas versões dessa música. Ah, e não sabes o. Pronto. E como é que tu tens versões dessa música e não sabes o. Porque lá só diz track 1, track 2, track 3. Track? É track. Oh, diga lá ao Sr. Fado. Com Joana Santos. Claro que depois há um corte. Continua a falar enquanto eu estou aqui. Não. Pronto. Estou a ouvir. E então, eu escolhi esta música. Primeiro porque é Carlos Pereira. Né? Segundo, porque. Como é que quer dizer? Segundo, porque. Faz lembrar. Uns tempos em que o meu pai fazia, imagina, 4 meia-noite. Fazia 4 meia-noite. Ah, isso não começou do princípio. Deixa lá, pá, as pessoas não ouvem, continuam a falar. Pronto, em que começou, aliás, esse programa começava, ele não abria a SIC, acho eu. Mas se não abria a SIC, é um facto de que lhe dava uma vida especial. Eu acho que de manhã dava desenhos animados. Eu lembro-me de ver ainda o Mundo da Pátina na SIC. Mais recente já. Mas lembro-me de ver o Mundo da Pátina na SIC. E uma aventura, enfim. Então, essa música dava início às 5 10 horas, que o meu pai via. E eu, sinceramente, eu gostava mesmo muito de... Não sei, daquele cenário das minhas cadelas, que ainda eram jovens. Uma só tinha, que é, 4 anos, outra tinha 2 anos e meio. Aliás, eu nem sei, não sei se sabes em que ano que foi para as 5, 10 horas. Foi vários anos. Quando é que começou? Sim. 99, 2000. Porque eu lembro, para aí, para 2000, 2001, porque eu lembro-me que nós só tínhamos uma cadela até. Essa não é as mãos? Não. Pronto. Mas o que é que diz? Ah, pronto. Então, porque eu lembro-me desse cenário. Só tínhamos ainda uma cadela, sabe? Que era novinha. Tinha pai 2 anos, 3. Pronto. E então... O programa antes disso era da Fátima Lopes. Pum, pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. É isso mesmo. Divertimento. Pronto. Sabia que era do primeiro álbum. Do mesmo Dever dos Anos. Olha, ela, só ele fez propósito. A faixa número 6 era Canção Viva dos Anos, a faixa número 7 é Divertimento. Logo assim. Do álbum de 77, Guitarra é, Portuguesa. Mas essa é. Ah, eu tenho aqui alguns CDs dele, mas não sabia que era. Tem aqui 8 CDs do Carlos Pérez. Pronto, e então. Mas todos eles têm o mesmo nome. Track 1, track 2, track 3. Uhum. CD1, CD2, CD3, pronto. E então... Deu-se quando eu jogava ténis com o meu primo Rui. Sang on Londres, Londres. Quando era o empate 40-40, deu-se. E em um track ficou cheiro. Sabes que esta semana no episódio da Gabriela, não vou falar da Gabriela, a Glorinha vem à janela. Já que o marido tinha ido viajar, queria que o professor Josué fosse lá à casa. Conversar, sabes? Uhum. Ter conversa assim, bem próximo um do outro. Consolar. Então manda o recado para uma empregada, só que a Glorinha o que serve é para vir para a janela mostrar o peito. Para escrever é um bocado difícil. Bom, lá, mas sabiam ler e escrever. Mal. E então ela escreveu: meu marido foi vagar, quer viajar, bem teré comigo. E então o empregado foi lá ler, foi entregar o recado, o empregado não sabia ler, deu o recado ao papel ao professor e ele, ele quando ficou lá nem ler, meu marido foi, o coronel foi cagar, mas que tenho eu com isso? Ele percebeu, não sei, veja o que é, a naturalidade dele, que tenho eu com isso? E agora podes continuar a tua explicação a paredes. Pronto. Traco um, traco dois, divertimento. Para alguma edição de divertimento. Track 1. <um. risos> A conversa estava tão... Outra música em condição. Que importa criança chorar. Fala tudo bem. Que instrumento é esse? Será? Eu não estou a ver, só estou a ouvir. Se tu não sabes, eu não sei. Ah, pois. Pronto. Mas então, isto tudo para dizer o quê? Ah, isto tudo para dizer... Sabes uma coisa que me deixa muito contente? É, a nossa antena web tem aqui o arquivo todo. Os tempos são outros, mas é lógico. E nós temos arquivos de 3 dias por 1. Como são 3 canais, não é? São 3 dias por 1. Já quase estávamos em condições de abrir uma antena web momentos das 4 à meia-noite. Já quase. Já está. Ainda nem tem 3 anos, já está a pensar em fazer uma antena web memória. Parece a SIC, que tinha meia dúzia de anos e que era uma SIC bom. Não tinha meia dúzia, mas tinha uma dezena. Mas pronto, mas era diferente, que a SIC só tinha um canal e foi criar um outro canal 24 horas sobre isso. Não é? Antena... Não, tinha dois, a SIC Notícias. Tinha um há 2 anos. Mas a SIC Gold. Aliás, até tinha outro que era a SIC Radical também. Até pronto, já tinha 3, estás a ver? Está bem, tinha 3, mas não querias comparar as coisas. O nosso era, sobre estes 3, era um das 4 à meia-noite. Era totalmente diferente. Mas pronto. Mas isto tudo para dizer o quê? Já vais em 14 minutos. E nós tínhamos. Se não houvesse algumas complicações depois dito. Mas aquelas complicações nós tínhamos. Até tínhamos material para isso. Sim, sim, sim. Mas estavas a falar de paredes, pá. Pronto. E eu lembro... Pronto, respondo ao género, respondo até ao artista, respondo até ao álbum. Não. Até a faixa seguinte. Exatamente. E cá está, e faz-me... O Carlos está hipnotizado com esse som. Não, agora já desfiguei uma flauta, mas há bocado outra, o som era muito grave. Parecia outra coisa. Sim. Pronto. E eu... Não, ainda para ler outro instrumento de som. E então, eu... É assim, esta música faz lembrar precisamente esse... faz lembrar precisamente esse programa. Eu, à altura, não sabia quem é que era, mas adorava aquela música. É quase como a música do Rei com a Biografia da Semana. Não me lembro. Continuo sem me lembrar. Olha o espreito. Pronto. E eu então escolhi esta música de Tocar as Paredes. Fica aqui o teu coração, que se chama Divertimento. E pronto, e realmente acho que... Tinha lógica inserir no ciclo 11 horas. Queriam que amanhã fosse arrancasse com alegria. Exatamente. Pronto. Pois era, ao princípio era 5 11 horas, depois passou-se 5 10 horas. Sim. Pronto. E agora são 6 horas por dia. Eram 2 horas, passaram-se a 3 e agora são 5 ou 6. Porque é manhã e tarde, é tudo a mesma fachada. Bem. Pois, mas as pessoas gostam e... Sim, sim, sim. Eu por acaso digo uma coisa. Eu ando a gostar muito da SIC, sabes? Para dar graça, para uns 20 anos, é. Queres pedir para ele ao Alcemão? Olha que não andas a passar, não anda contra. Não. Mas a questão não é essa. A questão é. A SIC. Por acaso não sei o que era dele. Acho que vou começar a mudar a minha ideia sobre a SIC. Mas até hoje estava a gostar muito da SIC. Porque. Como é que é dizer? Era um canal diferente. Daí a palhaçada. RTP. Já nem sei o que é. RTP2 era muito boa. Agora não sei como é que vai ficar. Já vi esta notícia esta semana que há maneira de. Já tem coisa para ficar quase segurança. Vai ficar igual. Pronto. E pronto, e assim que parecemos ser um canal mais alternativo. Pronto. Pronto. Mas realmente agora vejo com mudou ideias. Mas dizia eu então que. Vamos aproveitar este divertimento. Divertimento. A música do Carlos Paredes. Pronto, porque me faz lembrar o tempo em que havia família. Neste caso, o meu tempo de férias em que ficava com o meu pai de manhã e a gente fazia muitas coisas. E jogar à bola e tudo dentro do quarto. E jogar até às 11h30 da noite futebol de salão no FIFA 97. Eu adorava aquilo. Depois o meu pai ia dormir, mas afim de ficava a jogar mais um bocadinho. Altoinho para mim. O quê? Uma da manhã já era tardíssimo. Eu lembro de uma vez, só um parênteses. Eu sei que estás com vontade de me bater. Não, ia parar porque está tudo coordenado por causa da banda sonora. Pensei que ia acabar já a intervenção. Ah. Sim. Mas só um parênteses. Estava eu, num sábado, do sábado para domingo, uma vez, eu fazia um programa na minha rádio imaginária que acabava às 2 da manhã. Ao sábado. E então, eu fiquei até às 4h30 da manhã a ver a RTL Tzvai. Na altura havia na TVTL, havia RTL2. E eu adorava ver aqueles canais. Ninguém sabe porque eu ouvi alemão e não sei o quê. E então, acho que foi o dia mais tarde, eu ia cantar mais tarde, sim, dias normais, tinha aquelas do ano novo e não sei o quê. Acho que eu tinha que ter mais tarde, e para mim na altura, 4h30 da manhã, era inadmissível. Já era quase manhã. Era inadmissível. E hoje é mais do que habitual. Portanto, ainda hoje tinha mais 5 minutos e um quarto. Mas é isso. Então, faz lembrar esse tempo, faz lembrar tudo isso. E agora? E agora vamos à música. É o Carlos Paredes, vamos divertir. Continuamos com o contraste, depois de músicas centradas, sobretudo a minha, centrada na voz, sem instrumentos. Agora é a segunda música seguida, só com instrumentos, sem voz. Não é? É, exatamente. É, já foi a propósito. Carlos Paredes e divertimento. Tu. antes de continuarmos a escutar a banda sonora Zip Zip, e creio eu que vai iniciar-se uma entrevista muito especial que foi feita na última emissão do programa, vamos ouvir um excerto. Isto não é a emissão do terceiro aniversário, ainda falta muito, mas vamos recordar um excerto da emissão dos Scott Show, escolho eu, da semana passada, 13 de outubro de 2012. Hoje há muitos jogos... Ontem! Muitos jogos da seleção de futebol na Europa. Um deles, o primeiro deles até, é o Rússia-Portugal, logo às 4 da tarde. Porque quem já ouviu já sabe quanto é que ficou. Perdemos, não foi? Foi? Foi. Foi. Perdemos 1-0. Olha, isso é verdade. Um deles... A verdade é que Portugal perdeu 1-0. Eu por acaso pensei nisso logo na altura. Eu pensei, nós temos cá uma pinta. Não, já... tu é que acertas no Djokovic e nas Arencas. Ah não, mas quem acertou na Suécia foi eu, na Eurovisão. Exatamente, pois é isso que eu estou a pensar. Quando foi daquela da Eurovisão. Explicando o contexto aos ouvintes, o programa da emissão da semana passada, ao contrário de hoje, não foi gravado no próprio sábado, nasci na sexta de manhã, e Portugal ia jogar em futebol, ia jogar na Rússia na sexta às 4 da tarde, e nós... 5 horas, não, Carlos, 4 ou 5 horas antes disse que a Rússia ia ganhar 1-0. Quanto é que ficou? Rússia 1, Portugal 0. Oh. Por acaso pensei, sabes que foi. Até te vou confessar uma coisa. Confessa, amigo! Sabes que o meu coração ficou dividido. Chegaram-nos. Olhou. Por carta ou por outro qualquer meio, variadíssimas sugestões para entrevistas que, segundo a opinião dessas pessoas, deviam de ser aqui realizadas. Por isto ou por aquilo, muitas delas não puderam ser concretizadas. Entre as mais pedidas e de possível concretização, avultava uma com imensos pedidos. Diariamente, desde que o Zip começou. Foi, de facto, a de concretização mais difícil entre as realizadas. Vamos concretizá-la hoje, mas no último mês, diariamente, temos insistido. Temos suportado imensas negativas, até que há 4 dias conseguimos que ele dissesse sim. Raul Solnado. Eu entrevistar a última emissão foi Raul Solnado. Quando a gente tem a sua piada. Ficaste com o coração dividido? Fiquei. Entre Portugal dar a volta ao resultado ou eu acertar. A quinta música de hoje vai ser, imaginem só, o genérico deste programa. A música inspiradora e de um programa... Sabes que eu hoje estou aqui novamente a ouvir, já há algum tempo, talvez há alguns meses, que não ouvia isto. A música inspiradora de um programa inspirador para mim e que até inspirou alguns excertos de um trabalho que até já ouviste no início deste ano. A verdade é que também só hoje ando a descobrir muita coisa, até os introito e tudo. A música do genérico do Zip Zip, sabes quem... De quem é a autoria? Não. Quarteto 1111. Sério? E que alguns dos sons dessa música podem ser ouvidos na sua melodia intitulada B-Side. B-Side, entendeste? Um lado B. Mas era B-Side com I, 2S e A. B-Side. Entendeste? escreve-se B-S-S-A-I-D. Ora bem. O próprio termo Zip Zip, já agora, para ficarem a saber tudo, foi inventado por Raul Solnado numa viagem de automóvel ao Porto. O autor do boneco, quem sabe, quem já viu, sabe o que eu estou a falar, foi um funcionário da RTP, o Manuel Pires. E até houve um disco da editora Zip Zip. A editora foi criada depois, o primeiro disco foi gravado em setembro de 1969. E nesse LP incluía um poema do Almado Negreiros, uma espécie de poema. Depois tinha faixas da Orquestra Zip. Hugo Maia Loureiro, introito, com o Solnado, António Vitor de Almeida, os F5, lembras-te? F5. Uhum. O Padre Fanhais, que na altura eu já ouvi atuar. O Padre Fanhais, na altura, é quase um revolucionário, um padre com começar a cantar. Um baladeiro, sabes? Um padre baladeiro era uma desgraça. O Rui Mingas, o Tossan, José Barata Moura e o José Frouz Leitão. Outras coisinhas que vos posso dizer é o Revolucionado a recordar uma história. Que estavam num Lumiar, entrevistaram uma mulher que vendia coisas que acharam piada. A entrevista estava a ser, no entanto, um falhanço total. Até que um deles perguntou, o que é que a senhora já vendeu na sua vida? E ele respondeu, vendi tudo, menos pomada para chatos. Foi a gargalhada geral. O pior veio depois, é que a censura não permitiu que a palavra chatos fosse para o ar. E é neste contexto de recordações de coisas muito bonitas, que vamos escutar então o Quarteto 1111. Não vamos escutar, pronto. Vamos, foram eles que criaram. Só que não, depois a Orquestra Zip é que tocava a referida melodia, creio eu. que já que estamos a falar do Zip Zip, vamos ouvir o tema de genérico, que é bonito. Não, só que aqui é a versão mais rápida. Pode ser? Não tem nada a dizer, já é um jeito, já vamos embora. Agora é que se pode dizer. Diz-te o canção número 5. Canção número 5. Intérprete. Orquestra Zip. Título. Genérico do Zip Zip. Zip? Orquestração. Ah, orquestração. Não, a parte que interessa, não diz outra vez. Orquestração. E pela primeira vez, é verdade, Tilo Krasman. Juntávamos o dinheiro todo para tomar bicas. Mas tu vivias só com contrarreios na altura dos ensaios? E com o que o meu pai me dava, não é? Porque eu vivia com o meu pai. Ora, um contrarreios era muita coisa na altura. Siga. Enquanto trabalhavas, não é? Ora bem. Vamos. Trabalhar bastante. Vamos aqui ficar. Aliás, foi uma das coisas boas que eu fiz. Isto. Eu tenho. Eu tenho um dia da minha vida sem trabalhar. Ele dizia que. Tem alguma esperança de que se consiga darmos aqui a volta à situação. Porque só agora é que me estou a lembrar de que, apesar de saber qual é que era a música, saber de que não a tenho aqui no meu arquivo exatamente. Portanto, estão a ver. Para variar, não te desengasques, claro. E sabes quem é o Itália para ter o título? Já estou a explicar. Não sabe. Nós vamos ficar com uma música que. Faz parte. Eu acho que isto nunca passou aqui. Eu só faltava também ter uma música repetida. Opa, eu a qualquer não sabia o nome da música. Tu hoje estás com uma emissão número 100 e vieste muito bem preparado. Pois é, natural. Eu conto tudo direitinho e tu estás com as unidas. Eu sabia as coisas agora da parte da manhã. Pois, está bem. Mas acho que já uma vez ouvimos aqui o genérico do Jogos Sem Fronteiras. Não. Pronto, então. Acho que não sou ótimo. Então nunca passou. E porquê que eu escolhi esta música? Primeiro porque é um genérico de um programa. Da RTP. E antigo. E que ia regressar em 2010, não sei quando é que era, e até hoje não estou para ver. Não se concretizou. Não se concretizou. Era 2009, não se concretizou. 2009, exatamente. A ideia foi boa, não, mas agora já não há o espírito de equipa que havia antigamente, já não há a paz, tirando aquele bloco, Alemanhas e a União Soviética, já não há a paz que havia. Isto é muito engraçado. Porque sabes que aquela situação exigia muito dos... Portanto, exigia muito dos... O meu pai mandou-me para o Brasil... Das pessoas, de manter as pessoas muito unidas, aquele peso, é? Manter as pessoas muito unidas. Para os países como Malta, Suíça, manter as pessoas muito unidas, e portanto, isso permitia que houvesse este tipo de jogos. Agora, as pessoas são muito egoístas, muito metidas nelas, e não há condições para os Jogos Olímpicos. Há muitas... Jogos sem fronteiras. Isso. Como é que eu disse? Os Jogos Olímpicos. Já estávamos a pensar em Londres. Londres. É verdade, eu ia te ensinar que Londres é uma cidade e Brasil é um país, mas fora isso está tudo bem. Para alguém que entrevista uma pessoa e diz Jogos Olímpicos de Londres, agora está-se a preparar para os Jogos Olímpicos do Brasil, tem nome, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas está bem, pronto, está tudo resto, está tudo na mesma. Mas eu, porque a informação que eu tive é que não era só no Rio de Janeiro. Nunca é. As provas de vela em Londres não foram em Londres. Londres não tem mar. Pronto, mas eu não tinha essa informação. E eu acho que... Os Jogos Olímpicos são de Londres. Os Jogos Olímpicos são do Rio. As provas é que nem todas são lá. Eu acho que é mais... Faz mais sentido dizer os Jogos Olímpicos do Brasil ou os Jogos Olímpicos do Reino Unido. Isso tem lógica. Então, mas porquê é que tens cidade num e país noutro? Porque é do hábito. Porque sempre ouvi referenciar-se os Jogos Olímpicos da Atalanta. Atalanta, Itália. E de certeza que não recebe Jogos Olímpicos. Não. Jogos Olímpicos de Atlanta, Jogos Olímpicos de Sydney. Por acaso, os Jogos Olímpicos de Atenas, mas por acaso aí também ouvi muito Grécia. Mas cá está. Não, porque a cidade é que acolhe quase todas as modalidades, mas a vela não podia ser em Londres, lá não há mar. Pronto, mas é mais lógico que se faça referência ao país, não é? Tanto que não, por acaso, quando foi os Jogos... Não, era Coreia do Sul e Japão. Os Jogos de Futebol, até os Jogos no País de Galos. Pronto, então cá está, não faz sentido, não é? Que se chama os Olímpicos de Londres, quanto muito do Reino Unido. Pronto, aí é o País de Galos. Então se é a cidade que acolhe a aldeia olímpica, acolhe todos os atletas e acolhe quase todas as modalidades, claro que é o nome da cidade, é lógico. E se for uma cidade à beira-mar, até é capaz de acolher as modalidades todas. Mas não achei que... E então, pronto. E então, este era para regressar, mas não regressaram por essa questão que já aqui disse. Jogos sem fronteiras. O que é que eu disse agora? Jogos algo, mas não acabaste a palavra. Sim. Pronto, jogos sem fronteiras. É do hábito. Mas, sabes que eu lembro-me, era miúdo e assistia a estes Jogos Sem Fronteiras. A espetacularidade, eu adorava aquele instrumental. E é engraçado, porque há dias, na RTP Memória, voltou a dar esses Jogos Olímpicos. Jogos Sem Fronteiras! Há dias, foi ao tempo que está a dar, há meses. Eu desde que me passei a casa, não vejo televisão. Então porquê é que dizes que há dias que deixou a dar? Diz assim, há dias descobri que estava a dar. Há meses que está a dar. Não, há dias também deu. Não, mas tu disseste, há dias começou a dar. Voltou a dar. Não, começou uma das edições. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sim. E eu escolhi. Eu gostava mais da música antes do genérico. Era engraçado. Porque essa... Era engraçado. Porque havia mãe parar. É engraçado, porque sabes que eu às vezes, se só reparares aqui na Antena Web, nós temos, imagina, agora já não temos... Já não temos isso, mas nós antes tínhamos, imagina, quando íamos para o intervalo... E quando era para o canal... E eu... Imagina, tu regressas desse bloco de intervalo... E depois há o genérico do programa. Imagina. E eu penso, agora deverão achar isto um exagero, mas na altura, há uns anos atrás... Havia esse genérico sobre genérico, porque era um genérico de uma coisa, depois era um genérico de outra, mas havia, às vezes isso acontecia. E, por exemplo, na Eurovisão, quando não sei se acontece assim ou não, mas na Eurovisão havia dois genéricos iguais. Havia o mais antigo, não é? O original, depois havia o mais recente, que era igual, em termos de música, só mudava era a imagem. Não sei se estamos a dizer isso. Não. Pronto. Isso também acontecia. Engraçado, também acontecia. Aliás, acontecia, por exemplo, quando eram jogos de futebol, também acontecia. Este genérico da. Que por muitas vezes não sabem, é da EBU, não é da Eurovisão. É da European Broadcasting Union. Escutei muitos seus problemas, falei muito bem. Por isso é que aquele genérico dava em mais do que um evento. Porque era a EBU que tomava conta destes Jogos Sem Fronteiras, do Festival Eurovisão da Canção, do Festival Eurovisão da Dança. Pronto. Enfim. Isto para dizer que esqueço a música, pronto, porque é um genérico, porque me faz reportar aos meus momentos de criança, mas mesmo criança. Os Jogos Sem Fronteiras, não sei se deram. Não sei se houve alguma paragem ou não, mas se não houve nenhuma paragem, deram durante muitos anos. Acabaram em 97, não foi? Acho que sim, nos Jogos Sem Fronteiras. Porque eu lembro. Eu lembro de ver isso para em 92. Quando ele viu que eu tinha para aí 5 anos. Tinha 6 anos, 7 anos, porque eu lembro-me que a gente via essa sala da noite. E eu achava que ele durava imenso. Não sei quanto é que ele durava em média. Uma emissão, uma hora e meia. Pois. Eu achava que era imenso. E Portugal era quase sempre dos melhores, pelo menos desde que eu comecei a ver. Levava sempre equipas capazes de ombrear com os mais fortes. E gostava do lado daquele. Esse palhaço que quando foi a despedida de 96, acho, na última emissão mesmo, Portugal foi na finalíssima, na grande final na Itália, Portugal foi em segundo e depois chamaram os apresentadores de cada país para agradecer no fim. E toda a gente falou na sua língua, chegou em lado clínico, ah, perdona, é Portugal, e começa a falar italiano, armado em azeiteiro. Em vez de falar em português, começa a falar em italiano para agradar lá os locais. Pronto. Não foi com má intenção. E então, continua. Embora eu acho que. Não, mas cá em Portugal é essa cultura. Cá em Portugal é essa cultura. No caso, eu nem acho errado, estava em Itália. Mas acho errado. Não acho, hoje em dia isso é habitual, essa cultura. Tem que ser ouvido com muita atenção. Nós somos portugueses, mas vamos falar a língua dos outros. Nossa, esquece. Vá a pena. Depois vamos criticar os brasileiros porque eles falam mais português que nós. Adiante. E o de Brasil gosto de Kenga. Nossa! Percordei, poxa! Diz só uma coisa, tu sabes se esta edição do Zip Zip era suposto ser a última? Sim, sim, sim. Então, a entrevista já funcionava e eles já foram chamar até a Nata. O Amado Negreiro estava na plateia também. Ele que tinha estado na primeira missão, já sabiam que ia fechar. Porque eu lembro-me. Foi um fecho algo repentino, que isto surgiu na primavera marcelista. E foi numa altura em que, aparentemente, havia mais abertura mas e tal. Mas não parecia que tinha sido repentino. Não, mas eles já sabiam que ia ser encerrado naquele mês. Mas a mim parecia que era... Estava no fim do ano. Eu vou explicar porquê. Porque há uma emissão... Eu já sou pequenino, não é? Em que o Raul Soldado diz uma coisa qualquer... mas uma coisa muito forte... Em relação à política. E depois diz: às tantas para a semana já cá não estamos. Nunca vi esse excerto. Ou se calhar acho que estás a inventar. Não, estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Tanto que eu pensei, tanto que. E é curioso, porque depois desse zip-zip na RTP Money eu nunca mais vi. E até pensei que fosse a sua. Não. Depois é que percebi que não era. Mas na altura até fiquei a ver que esse era o último. E a verdade é esta. Esse ter sido pouco antes do final. Talvez eu quando vi aquilo pensei, eles com certeza que não gostaram de ver aquilo e iam retirar o programa do ar. Ah, referi que a realização deste programa ficou a cargo de um Luís Andrade, um senhor diretor de programas da RTP durante muito tempo. Pronto. Então é isto. Vamos fechar com o genérico. Se não encontrares, põe um genérico ou outro da European Broadcasting Union. Já achei fronteira, se arranja-se facilmente. É que o que eu encontrava não era aquele. Fechou, o que eu até agora encontrei não era aquele. Não era aquele de quê? Não era esse o habitual, mas o que a gente conhecia era outro. Mas já foi. Na tropa era um tipo mais ou menos famoso. Numa. Após uma pequena homenagem do Luís Andrade ao Ronsonado, vamos já fechar com a música, mas para já contar ainda mais o episódio que o Major Batista Rosa. Batista. abandonou a equipa de produção logo após a primeira emissão do Zip Zip. Tinha-se incompatibilizado com os outros membros da equipa. Coincidência ou não, era major, se é que me estás a entender. A partir do segundo programa, verificaram-se algumas modificações, incluindo o genérico do programa, que é o que vamos ouvir a seguir. Mas para já, e para fechar, esta emissão número 100, as palavras Bolsonaro... Isto parece emissão número 100 do Zip Zip, mas não é. As palavras Bolsonaro, quando já o Zip Zip não estava no ar, respondendo sobre o acontecimento mais marcante da década de... Eu sei, perguntaram qual era o acontecimento mais marcante da década de 1960. E ele respondeu: todos vamos dizer o mesmo. A conquista da Lua, depois disso, o movimento hippie e o Zip Zip. Desculpem das pessoas, mas para mim foi uma experiência extraordinária, que me enriqueceu muito, sob o ponto de vista humano e profissional. E ainda acrescentou: durante 7 meses, de 24 de maio de 69 a 29 de dezembro de 69, vivi completamente feliz. E isso equivale a muitos anos de vida. Gostaste? Gostei, faz todo sentido. Então pronto. Vamos embora, despeito aí das pessoas e dos animais. Ora, são os animais, Nuno, são prazeres de estar contigo. Quantas pessoas... Acho que aqui é a parte. Eles não sabem que o sonho... Ia dizer que é a parte que eles começam a ser a rua. Tem a pedra filosofal e... Lá está, falámos nisto nesta música no outro dia. Esta música não foi censurada? Pois, não. Era o último também que são isso. A última atuação do Zip Zip ficou a cargo do Manuel Freire com a pedra filosofal. E... era isso a música, mas assim a música. Eu sei, mas não estás a ouvir, passou. E no fim eles vão... vêm até à rua. Vem a orquestra atrás deles, vai o Carlos Cruz, o Fiado Gouveia, o Consonado e o José Nuno Martins lá na frente. E a orquestra, e vem tudo à rua e as pessoas acompanham, vem tudo em posição. Uhum. E acompanham na rua eles a continuar a tocar uma música que por acaso não é a do genérico. E eles fazem a festa toda. Até vou passar aqui à frente. Passa a passo. O mundo pula e avança como bola colorida. Neste momento, uma coisa que nunca deve acontecer em rádio, que é silêncio. Silêncio agora, mas com a edição temos música de fundo. Entendeste? Agora sim, iremos dar lugar à orquestra. E depois a música já agora você não pode despedir, senão. Ah, está bem. Até para a semana. Até para a semana. Para a emissão 101. Até mesmo. I'm going to go to the hospital.